Aparece no meu coração teu nome, e eu não sei a quem recorrer. Eu vou cantar pra você a música que tu gosta, uma música de Gal Costa, uma música qualquer que fale de amor ou que traga um pouco de axé. Será que é uma paixão? Eu fui de balão, que sorte! Será que é coisa de verão batendo no coração? Que sorte! Cresce na composição tua voz, e aí fica pra eu escolher se beijo ou volto a sofrer. O passado eu sei que me volta, da Caparica tem a costa, e uns fantasmas pra eu resolver. É coisa de amor ou influência de uma TV? Será que é uma paixão? Eu fui de balão, que sorte! Será que é coisa de verão batendo no coração? Que sorte! Será que é uma paixão?